é que eu vou fazer? Eu não tô sabendo nada, mas também não quero nem saber. Eu não tô sentindo nada, mas eu acho bem melhor assim. Porque eu sofreria por você, mas eu não vou sofrer por mim. O Mingau vai cantar uma música pra gente agora.